Edson! Valeu, Fox e Safadão! Já virou tradição. Já virou tradição. E você vai se surpreender. Balançar e vibrar novamente. Sábado, dia 1º de abril, na Casa de Shows Recreio em Ananindeua. Aniversário do espetacular DJ Josias, o DJ que revolucionou a temática em shows de aparelhagens no Brasil. E pela primeira vez juntos, o Olímpico Búfalo do Marajó. E Pop Som, o Águia da Amazônia, em apresentações inesquecíveis só pra você. Aniversário do espetacular DJ Josias. Tá chegando! Sejam bem-vindos a mais um espetáculo do nosso animal. Mexe com o búfalo que ele tá bravo. Dá-lhe uma chifrada, meu animal. Dá-lhe uma chifrada, meu animal. Alô, seguidores apaixonados pelo nosso búfalo do Marajó. A arena já foi formada, a poeira já começa a subir, porque o animal está bravo, e para dominá-lo, eu vou chamar o respeitado maestro das aparelhagens, vai entrar em ação, alô, alô, alô, DJ Davidson! Olá, Portão Shows! Chega! Hoje você vai sentir a chifrada do animal. Hoje você vai sentir a chifrada do animal. Dá-lhe chifrada, meu animal! Hoje você vai sentir a chifrada do animal. Hoje você vai sentir a chifrada do animal. Do animal. Já agradecendo com muito carinho todo mundo que já marca a presença hoje aqui pra curtir a nossa noidada, a nossa cervejada animal. O búfalo tá bravo e ele vai pra cima! Então, bora começar, bora, bora começar, bora, bora começar! 3, 2, 1, é agora, meu búfalo! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai torcida do Papão bate na palma da mão. A torcida do Papão bate na palma da mão. E a torcida do Leão faz barulho. 3, 2, 1, vai! Búfalo do Marajó! É só no gol! Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu! E o búfalo me espera. Fui, partiu! E o búfalo me espera. Fui, partiu! E o búfalo me espera. Alô, Melody! DJ Lohan que tá tocando! Facebook, meu irmão! Vai, vai, vai, vai, vai! Minha mulher começou a discussão. Minha mulher. Bora! Só pras gostosas do Guamá! Vai, toma! Vai, toma, só gostosa! Vai, toma! Vai, toma, só gostosa! Tô possuída agora! Atenção, toda vez! Vai, toma! Vai, toma, só gostosa! Toma, gostosa! Toma, gostosa! Toma, toma, toma! Búfalo do Marajó. Búfalo. Bora, portão! E agora, e agora, e agora, e agora? Mastigado de balinha e muito mal de lança. Bandido não dança. Bandido balança, vai. Bandido não dança. Bandido balança. Então balança! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Já! Manda, manda, manda, manda! Agora! Eu falei pressão! Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Obrigado com todo o carinho, toda a galera do Robson aí. Valeu de montão, viu? Toda a galera do Rob. A galera também aí do Fox Sapadão. Alô, Fernando Gaiato. Meu amigo Jefferson também, um grande abraço pra você. O meu amigo Xuxa também. Júnior também. Alô, Juninho. Se tu dá ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita com tu swing salvaje. Do Marajó. Um, dois, três, vai! No escuro você se solta, no claro tá com vergonha. Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Eu preciso de ter. Perto é você, mozão. Eu não preciso mais beber. E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado, baseado, baseado. Bota latinha de cerveja. Bota! Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota! Whisky, red, arreia, arreia. Whisky, red. Bota pra cima! Cima a latinha de cerveja, bota pra cima a latinha. Maestro Davidson! Pra cima, maestro! Pra cima, maestro! Esse animal é uma loucura, meu irmão! Maestro! Bora lá, meus seguidores do animal, muito obrigado pela vida! Tamo junto e misturado sempre! Meu compadre Fábio, minha compadre Neide também já aqui com a gente, obrigado pelo carinho. Compadre Paulinho e a comadre Danizinha. Bruno Luiz que também, alô Bruno. O André Vieira também tá no circuito com a gente, obrigado pela vida, galera. O Eliseu do Tauá, meu amigo Bruno de Santo Isabel, ele e toda a sua equipe aqui com a gente, alô Bruno. O Bruno e a primeira dama também. Meu amigo Hugo do Morro também tá aqui na área com a gente. Obrigado, Hugo. Alô, Dorlê. Os tripulantes. Vai, vai. Todinho, desse jeito você me deixa louca. Botando a pica toda na minha boca. DJ Moisés da Metropolitana FM. Aqui com a gente, alô, Almi. Toda rosadinha. Santorini. Vai. Tá. E ela tá quinta. Tá doidinha pra... Doidinha pra... Doidinha pra... Doidinha pra... E aí, moreninha, como é que você tá, hein? Vai! Tá. O bufa! Alô, motora, Dentinho! E minha amiga Thaís também tá aqui no circuito com a gente, obrigado! Alô, Jardim! Meu amigo Vinci também tá aqui na área com a gente. Alô, Vinci. Grande abraço pra você. E ele, meu empresário, Eric. Os moleques da Kenner também mandando ver. O Ailton da Bros também, obrigado. Parabenizando aí o Zé Rodrigues aqui no Animal. Que delícia. Senta. 1, 2, 3, vai. Agora. Alô, Melri. Olha o gás. Esse é meu grande amigo particular com a DX e a primeira dama. Ela já tá ficando louca. Pesca. Novinha, eu quero te ver com... O Nicolau, absoluto também. Obrigado, Nicolau. Gente, alô, Robert, dos fugitivos. E todos os nossos fugitivos da área. Luizinho das Teses também. O Vaguinho Pop curtindo o animal. Obrigado pela vida, galera. Joga a mão. A torcida do Leão, joga a mãozinha pra cima, vai, torcida do Leão. Quem acredita que o Remo vai ser campeão, bota a mãozinha pro céu. Joga a mão. A torcida do Leão, joga a mão pra cima, torcida do Leão, vai. Joga a mão. Agora a torcida do Paysandu faz barulho. E joga a mão. Joga a mão. A torcida do Papão, joga a mão. Mas primeiro eu quero ouvir a torcida do Remo cantando. Vai. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Catucadão. Olha só. O Henrique do Distrito também, ele e a Su. Aqui com a gente, obrigado, Henrique. Essa batidinha é maneira. Olha só. André essa é a Paula. As nossas mentirosas são bem frente a frente. O rei da farinha tá com a gente, meu irmão. Olha só. O quarteto Hi-Fi também. Olha o meu amigo Léo, meu irmão. Vaqueiro Léo. Tá aqui na área. Ele é a moça bonita. Catucadão, catucadão, catucadão. Na pressão. Não. Curtição do animal! Estourei logo o Xandão, é de nego tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto, não existe, eu tenho surto, o que essa gata... E agora, e agora? Bala de prata, o som de Abaetetuba, se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave, vem com nós curtir o baile, é as balete que comanda aqui. Sou linda, bora, compadre, bora pra cima. Linda, sou sua. Meu mano, DJ Wagner também tá aí com a gente. Minha comadre Karen, lá de Santa Bárbara, tá aqui na área. Obrigado, Karen. Grande abraço pra vocês, uma galera que veio de Santa Bárbara hoje curtiu o nosso animal aqui no portal. Valeu, hein? Desce a bunda batendo. E a periquita? Bagulho tá doido no portal, meu irmão. 1, 2, 3, vai. Agora! O DJ tá muito louco e mandou te avisar. E o quê? Que ele vai te empurrar, empurrar. Um, dois, três, agora! Obrigado, meu amigo Romarinho, lá de Salinas! Rompendo fronteiras com o animal, obrigado, Romarinho! Bizu dos irmãos Metralha, ele, a primeira dama, Nete também! Pimpiriquita! Pimpiriquita! Deu mole, nós atravessa. Mauricinho Show! Beline das Marcantes também, o Thiago Show! Skate também tá aqui com a gente, o Júnior Moura! Murilo Galvão dos Pop Red do Guamá! A Cássia também, o Wagner Família Marca Show, obrigado pela vida, galera! Olha o break da família Rock e Sonda aqui no animal! O som do povo, tá todo mundo louco, louco. Para com o Madrilete, louco, louco, louco. Alô, Melri. Compadre Paulinho, o compadre Fábio que se passa, tá a comadre Danizinho, DJ tá mixando, todo mundo tá maluco, todo mundo tá pirando. Bora, meu parceiro Eric, o empresário Eric tá aqui com a gente, grande abraço pra você, ele e companhia do Jardel também, o Fit, e Sonar, o Eric e a primeira dama. Ronaldo, som digital, 1, 2, 3, 4, e Covid na cabeça da luzinha, Vigo Meirelles. Grande abraço pra você. O Maiquinho da Primordi também da na área. Louco, louco, louco, louco, louco, louco. E quem não tem hora pra chegar em casa hoje, bota as mãozinhas pro céu, eu quero ver. Quem vai acordar amanhã depois do meio-dia, bota a mãozinha pro céu. E vem assim. Vai, vai, vai, vai. Esse animal é uma loucura mesmo. Já! Alô, meu amigo Netão Tirituia! O Kleb do Ministério. avisar o meu amigo Titio Kleber daqui na área. Ele, meu amigo Fabinho. Dilon, nota 100. Obrigado, Dilon. Dilon, Dilon. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sky. Meu amigo Cametá, o rei da farinha, também tá com a gente. Karina Marrentinha, da família Sem Noção, de Coraci. E a União Hi-Fi da Evolução. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sun, chan, chan, chan, chan. Oi, vaqueiro, traz o meu búfalo pra brincar. Vem, vem, vem! Tarará do cartão, para Paris aqui com a gente. Era uma noite nublada, eu saí. Júlio, tô de boa! O Mauro, tô de boa! Também o Hernani, tô de boa! Obrigado pela vida, galera! Alô, MGD15! DJ Moisés, a Metropolitana FM! Ele disse o que tá acontecendo, ele disse algo, falou, a sensação do momento. Tá decretado, carimbado, está selado, está... Bora, Júnior! Bora, Débora! É quem vai tocar, tá decretado... Edivan e a Vivi do outro lado, companhia! E o meu motor, Adentinho! Oi, vaqueiro! E a primeira dama, Thaís! Mas o meu búfalo pra brincar... DJ Nando, do estúdio super eletrizante, do Acarã! Produtora Matrix te vigia! Deixa. Quem gosta do escurinho, bota a mãozinha pra cima! Bota no escurinho. Quem gosta de fazer amor no escurinho, bota a mãozinha pra cima. No escurinho, escurinho. Diretamente de São Paulo pro animal. Sabe carimbó, sabe carimbó. Bora. Vaqueiro Léo, moça bonita, juntinhos com a gente. Esse é o DJ Mal, bairro dos sonhos. Eu preciso te ter. É Vini Evaldo, tá aqui com a gente do Bom Paladar, obrigado, Evaldo. Um grande abraço pra você, obrigado pela vida, meu irmão. Valeu, Evaldo. Tá aqui juntinho com a gente, garoto. Ricardo Multimídia, meu irmão, tá na área. Galera da Barca Show também, muito obrigado pela vida toda, Barca Show aqui no Lajinho. Valeu, meu amigo André, Júnior Melo, Diego do Tribunal, tá na área. Alô, anão de Marituba, cadê o anão, hein? Fala, meu amigo anão! Quando eu te preciso, sempre que eu te ligo estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Você é a vida, o que quer ser. Mas é isso mesmo, meu irmão. Se não dá certo, a parada é tirar o pé. Sem te tentar te mudar ou tirar o essa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Tirar o pé. Relax. Olha meu amigo Paulo Cardoso, parceiro Jefferson também curtindo o animal. Vou te amar sem medo, medo de errar. E aí, Guamã? Pelinho das marcantes também daqui com a gente, Maluicínio Show. Parabéns, Valdete e Júnior. O papai do ano e a família Marca Show comemorando. Olha a comadre a bordo do animal. Samira, o Alan, Pãozinha também tá com a gente, meu irmão. Amar em minha vida foi sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro só por me entregar. E aí? Me tranquei em casa até passar. Meu amigo Rogério dos caras de pau do Marco também tá no circuito. Valeu, Rogério! Tamo junto, garoto! Mas você me visita todo o búfalo. As presentes que agora me confundem. Alô, Camedá, o rei da farinha! Aqui na área, obrigado, Camedá. Meu amigo Henrique também tá aí com a gente. Olha, meu irmão, Gerson! Mais um nem sempre é dor. Toda a galera aí. Matemática do os mascarados, o Marco e a União Hi-Fi, né? Pode crer, tamo junto! Desculpe o meu coração, ainda pensar que tudo é bom. A relíquia do Tawada aí com a gente? Não acredito! Bora, Evaldo, bora, Evaldo! Meu amigo de menor também tá no circuito, alô, de menor! Deixar você partir. Aniversário do Bom Paladar! Vai dar por lá a galera do Punk Som, Carreta Blazer também, e o Porradão Sonoro pra detonar pra galera. Sábado, dia 15 de abril, aqui no Portal Show. Pau de cerveja, R$12, a festa toda, e portaria free até 0 horas, meu irmão. Pode crer, Valdo! Que engraçado! Para meu amigo Alan! Essa vai pro meu amigo Gleison! Gleison! Grande abraço pra você! Para o secretário de cultura lá do Tawai! Dá valor nessa aí, meu irmão! Grande abraço, tamo junto, hein! Viviane Batidão! DJ Betinho Isabelense! É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará! Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora pra cima! Choque do comércio, te falei, meu irmão. Alô, Choque! E agora? Mauri, foi lá no baile, aquela solta, e como sempre todo mundo olhou. Foi lá no baile, que aconteceu? Ela parou e me chamou, chamou eu. Do Não Verende, vem com a gente, alô Sara! Ele me dá certo! Bora, motora, dentinho! Alô, tá aí! Vai, meu empresário Eric, traz! Escuta o nosso som! Bora, Jardel! Alô, Pitch! Banho de Xandão. Um cabeção, segurança, Brenda Bronze. Aqui com a gente, alô, Brenda. Vou gritar, gritar. Prazer te dou um trato. Fabinho, Fox e Safadão também. Alô, Fabinho. Meu grande amigo Luanzinho 007 também tá por aí com a gente. Bora, negão. Alô, Alisson. Meu amigo Romarinho. Uma nova posição. Chega sem medo, teu corpo tá pedindo e o meu... Meu parceirão, Fernando Gaiato! Grande abraço pra você, meu irmão! Galera do Fox, Tapadão! As molecas já estão na pista, as molecas já... O rock é doido, o rock é doido, o rock é doido. É rock doido, é rock doido, é rock doido. E a mãozinha vai pra cima, mãozinha pro céu. Girando, girando, girando, girando. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te... Gira! Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Vai meu animal, vai, vai meu animal. Búfalo do Marajó. Olha o compadre Paulinho, meu irmão. Alô, meu compadre Paulinho, Paulinho. Para empresário Eric. Cadê o Jean agora, meu irmão? Meu amigo Renan também, da Ricardo Gidores. Alô, Renan, um grande abraço pra você, meu brother. Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dá. Júnior Marajó. Depois que eu vi como ela doa, depois que eu vi como ela se assanha. Só agora que eu me percebi. Alô, Belly! DJ Lohan que tá tocando. Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não querer. Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não querer. Namorar pra quê? Alô, meu quarteto Hi-Fi, galera de Coraci! Um grande abraço pra todo mundo aí, obrigado pela vida, galera! Sei que ela não querer. Bora, meu amigo Bruno! Alô, Hugo do Morro! O Darley também dos tripulantes, galera de Santa Isabel aqui no Animal! Jovens do meio. Lá no Recreio Ana de Deua, tem o aniversário do nosso espetacular DJ Josias, o espetacular. Junto com o Popson, Águia da Amazônia, o Polo do Marajó detonando pra galera também. Vai ser o aniversário do espetacular DJ Josias e a gente vai pra cima. Falo do Marajó. Para fazer assim, meu animal! É tudo nosso! Vai! É o bicho! Vai! Vai! Se não for na escola, vai! Vai! O búfalo do Marajó! Eu fico triste quando eu vejo elas brigando. É, tô boladão, parar até de falar. Tão me culpando, me chamando de safado, porque... Bora, portal show! Laia, laia, laia, laia. E a comadre, gente, tá só na manha aqui a bordo do nosso animal. Laia, laia, laia. Nós pega, nós empurra. Deixa essas porra maluca e podia babar. Deixa a porra daí. Camaradinha! Laia, laia, laia, laia, laia, laia. Laia, laia, laia, laia, laia, laia. Nós pega, nós empurra. Deixa essas porra maluca e podia babar. Falou, meu amigo Romarinho de Salinas, tá ali com a gente virando tudo. E muito mal de lança. Bandido não dança, bandido balança. Bandido não dança, bandido balança. Vai piscando no passinho e joga a isca mais piranha. Bandido não dança, bandido balança. Bandido não dança, bandido balança. Coração tá gelado. Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem mente, certo te sufoca. O prazer tá no erro, tu não consegue me esquecer, isso te causa. E agora? Desespero, não sou Jorge Matheus pra sossegar. Vivo naquele pique. Eu e eu! Daniel. Tô namorando a Budweiser, sou amante das copites. Quero que se exploda se o país está em crise. Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje que o pai tá fácil. Namorando a Budweiser, amante das copites. Quero que se exploda se o país está em crise. Eu desce uma, desce duas, desce três. Olha o Rafinha Divulgações também tá aqui com a gente. Léo Skate, Juninho Dias, o Igor Vinícius, Murilo Galvão, a galera dos Pop Head aqui no circuito com a gente. A maldade na mente. Hugo do Morro, obrigado, meu amigo Hugo, tá aqui no Lajinho, valeu. Gosta de quem mente, o certo te sufoca. O prazer tá no erro. Tu não consegue me esquecer. Isso te causa um desespero. Não sou Jorge Matheus pra sossegar. Vivo naquele pique. Vem, vem, vem, vem. Tô namorando a Budweiser, sou amante. Louro da Nath. Quero. Alô, louro! Cadê o André Reis, rapaz? Desce uma, desce duas, desce três e desce. Bora, José! Aproveita hoje que o pai tá fácil. Namorando a Budweiser, amante das covites. Quero que se exploda se o pai está em crise. Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje que o fit tá fácil. O fit da paz, o fit da paz. Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Por quê? Sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter. Garota! Eu gosto de você. Fazer o quê? O pai te ama, o pai te ama. O negócio é automaticamente, meu irmão. A gente toca esse batidão e a galera dança automaticamente. Vai, vai, vai. Automaticamente, quando ela escuta. Qual é a data DX e a primeira dama? Automaticamente, quando ela escuta. Quer embasar, ela fica maluca. Bota a mão no joelho e vai tremendo a bunda. Júnior Melo, obrigado, meu amigo André. Hoje um abraço pra vocês, DJ Júnior Soares, meu irmão. Ele tá na área, garoto. Luanzinho 007 também, obrigado pelo carinho. É o bonde do T&D. Ela não precisa de play porque já vive no automático. Pensar que eu não sei, mas sou um tanto problemático. Bem que eu avisei, essa cintura de elástico merece. Bora, meus moleques daqui, né? Aqui, aqui. Do animal. Yes. Automaticamente. Titio Club, nossa família Minizal. Alô, Fabinho. Ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta. Quer embasar, ela fica maluca. E agora? E quando o cara briga com a menina, o que nos resta? Obrigado, então eu vou dar fuga nela. Aonde é o Mandela? Ui, partiu. Aonde é o Mandela? Ui, partiu. Aonde é o Mandela? Muito obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Partiu! Partiu. Aonde é o Mandela? Ui, partiu. Aonde é o Mandela? Ui, partiu. Aonde é o Mandela? Ui, partiu. Aonde é o Mandela? Não abandona o bonde da gente. Que no ele espetacular, cê tá por onde, garoto? Ô, Davidson! Já no meio da galera, como sempre. E a gente manda um recadinho pra galera. E a gente manda um abraço também pra toda essa galera. A gente voa até demais hoje aqui no Portal Show. E sábado, Davidson! É lá do Recreio de Aranha Ideal, festão do nosso aniversário. E desde já, a gente convida toda essa galera, gente boa, que está aqui hoje no Portal Show. Meu amigo, compadre Paulinho ali com a gente, a Donizinha. Alô, Choque! Grande Choque ali com a gente. O Tamatá, o pai hoje enlouquecendo. Obrigado pelo carinho. A nossa marca Show, Sarinha. E o vaqueiro espetacular, meu vaqueiro Léo aí com a gente. Obrigado pelo carinho. Vamos nessa, Davidson. Olha a Milazinha, Milazinha Sapequinha. Essa novinha é terrorista. especialista. Olha o que ela faz. Um baile funk com as amigas. A novinha é terrorista. É especialista. Olha o que ela faz. Jardel dos moleques aqui. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela. Mexe não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Porevaldo! Com paladazão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbum no chão. Quando ela joga seu bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Meu amigo top da BDJ, baladinha do Jurunas, já tá aqui na área! Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor, não sinta pena, não, não, que agora vai sobrar então, um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho. Se eu não guardo nem dinheiro, que dirá guardar? Pra dançar, vai! Se na fossa eu fui caseiro, quando passei eu sou terror. Tô na vida de solteiro, preparado pro caô. Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema. Obrigado pela vida, meu amigo top! Nossa baladinha do Jurunas aqui no circuito com a gente no animal! Búfalo! Valeu, top! É nóis, meu irmão! Seu coração, amor demais só dá problema. Bora, Bruno do Whisky! Compadre Paulinho, compadre Denizinha, minha compadre Neide, compadre Fábio, que se passa! Joaquim! Aqui, yes! Já passou, tá resolvido, segue em frente, desapega, mas sou rebolado. Que você não desespera. Te esquecer não foi problema. O problema é resolver essa chuva de esquema que eu tenho que atender. Vixe! Um deu encontro a vizinha de cima. Na terça encontra a vizinha do lado. Quarta é o dia da guerra. Davidson, pra cima, maestro. Pra cima, maestro. Começo já de manhã cedo. Porque tem mais duas, não dá pra negar. Fim de semana tá tudo embolado. É tanto esquema, nem dá pra. E as patroas? Que ninguém viu, desapareceu, do nada sumiu. Tá. Essa vai exclusiva pras patroas do Guamar. Olha com o Marilete, essa é a patroa. Você, onde se escondeu? Porque só você, ele não te mereceu. Insiste em ficar em cima. Ela dá valor, meu irmão. Espera a mudança em que não tem futuro. Quarteto Hi-Fi de coração. Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramar? Põe aquela roupa e o batom. Entra no carro, amiga, aumenta o som. E a patroa? E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. E a espetacular? Vai beijar na boca. Olha quem tá por aqui, Davidson Magistral, ponta do passinho aí com a gente. Meu amigo Diego do Tribunal aqui com a gente. Obrigado, Diego. Júnior, tô de boa aí com a gente. Alô, Titio. Um abraço pra você, Renan Céu. Vivi por ali com a gente. Edvan. E também o Rei da Madeira, o meu grande parceiro, Fabinho. E o DJ Denis Marques aí com a gente. Sacou de maçônia, sacou de maçônia. E o Rafa Modora aí com a gente. Eita, meu animal. Bora botar pra dançar, garoto, vai, garoto, vai. Ela domina o funk, ela gosta de pop. Ela viaja que pira no rock. Ela se amarra, jaiô do Carlinhos Brown. E no som do David canta internacional. Mas quando toca o sapadão, o búfalo do Marajó pede uma tequila e começa a beber. Mas bora, André Vieira. Tá aqui no animal. Se tem mulher solteira, joga mal e vem. Vem de devagar. Devagar. Alô, de menor pela retaguarda, meu irmão. Ela desce até embaixo, ela desce direitinho. Devagar, devagar. Devagarinho. Ela desce até embaixo, ela decide. Ela sabe na cadeira, é brincadeira, meu irmão. Desce até o chão. Vai. Desce até o chão. E ela sabe na cadeira e começa a rebolar. Desce devagar. Vem devagar, vem devagar. Devagar. Devagar, devagar, devagar. Ela desce até embaixo, ela desce direitinho. Devagar. O Búfalo do Marajó, a evolução. A evolução! Carreta, meu safão! Ela domina. Que graça! Ela gosta de pop, ela viaja no reggae. Nosso grande amigo Ivaldo, do Paladar. Um dos nossos melhores restaurantes do bairro do Guamá. Ele, o nosso comandante Bruno também. Lembrando que vem aí o aniversário. Ivaldo, o Bom Paladar, dia 15, viu, galera? Vai se preparando que vai ser muita loucura. Devagar, devagar. Devagar, devagar. Ela desce até embaixo, ela desce direitinho. Devagar, devagar. Ela desce até embaixo. Desce até o chão. E ela sabe na cadeira. Atenção, meninas. Atenção, meninas. E devagar. Devagar. Devagar. Devagar. Vai, desce. Para meus moleques da Kinder aqui no ladinho, pirando tudo no animal. Do jeito que eles gostam. Ela desce até embaixo. Devagar, devagar. Meu amigo skate também tá no setor dele hoje. Alô, skate! O Búfalo do Marajó. O animal que conquistou o Pará. Búfalo do Marajó. Qualidade em CDs ao vivo do estado do Pará. É com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.